No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Catedral do Fado, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos de volta neste sábado para lhe trazer uma edição repleta, claro está, das nossas guitarras, violas, poetas e fadistas. Seja então bem-vindo e fique connosco durante 30 minutos para ouvir o que de melhor se faz naquilo que é o nosso fado, uma das nossas maravilhas e patrimónios. Fique então por aqui e ouça então os nossos grandes fadistas. Tenho a certeza que vai reconhecer alguns dos fados e alguns dos fadistas. Afinal, estes fazem as nossas maravilhas aqui no nosso programa. Já sabe também que pode pedir o seu fado, aquilo que quer ouvir, através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Vamos ouvir o primeiro fado de Paulo Bragança, que nos traz Ai Guitarra. Logo depois, ficamos com Fado Falado e terminamos esta primeira seleção com Alice Maria, Gosto de Viver. Fique então por aí e ouça então estes três fados que escolhi a pensar em si. Começa o choro da guitarra e com seus gritos pela madrugada. Começa o choro da guitarra, é impossível calá-la. Chora monótona como chora. Como chora o vento na serra nevada. Começa o choro da guitarra, é inútil calá-la. Chora por coisas distantes, por ventos do sul que trazem perfuma camélias brancas. Chora perdida no tempo, como um pássaro ferido, escondido entre a ramagem. Oh, guitarra, coração trespassado por duas espadas. Oh, guitarra, coração trespassado. Ventos do sul que trazem perfuma

mãos que não mentem, quando sentem outras mãos para acarinhar. Mãos que brigam, que castigam, mas que sabem perdoar. E pouco a pouco o amor regressou, como o lume queimou essas bocas febris. Foi um amor que voltou e a desgraça tocou para ser mais feliz. Foi uma luz renascida, um sonho, uma vida de novo a surgir. Foi um amor que voltou a sorrir. Ah, ah, gargalhadas no ar e o sol a brilhar tem gritos de cor. Há alegria na viela e em cada janela renasce uma flor. Há o perdão e depois felizes os dois lá vão lado a lado. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Gostava de saber se há de noite ou se há de dia que gosto de viver com prazer e alegria. Que dia tenho o mar, tenho o sol e o seu calor. À noite tenho amor, as estrelas e o luar. Não sei qual é melhor, nem os quero separar. De dia cria a noite, de noite cria o dia. No meio desta incerteza, escolher não me atrevia. Se o dia vem primeiro, logo a noite vai depois. O tempo é passageiro, por isso eu quero os dois. De dia tenho o mar, tenho o sol e o seu calor. À noite tenho o amor, as estrelas e o luar. Não sei qual é melhor, nem os quero separar. Todo dia não faz mal, não quero saber. Ambos têm magia, eu gosto é de viver. Vamos prosseguir nesta emissão com Dá-me o Braço, Anda Daí, fado trazido na versão de Joana Amendoeira. Logo depois, ficamos com outra fadista, também muito jovem, mas com um talento que lhe é bem característico e bem conhecido. Cátia Guerreiro traz-nos Asas. E terminamos com Conta Errada, fado trazido na voz de Diamantina. São as três fadistas, três grandes senhoras do fado, que vão passar aqui nos próximos minutos. Espero que seja do seu agrado. Dá-me o braço, anda daí, vem porque eu quero cantar. Dá-me o braço, anda daí, de ti sinto-me vaidosa. Somos três da vida irada, eu, tu e

eu e tu naquela ermida somamos felicidade. Mas um dia fui seguida, que traições que tem a vida, que horas más que a vida tem. Tinha um homem, fui tentada, somei-lhe outro, conterrada, fiz a prova, não fiz bem. Um e um são dois, e é o céu talvez, vem mais um depois. Dois e um são três, do total tirei a lição final. Contas mal. A traição mesmo aos traidores faz contas e contas certas. Multiplica as nossas dores e divide uma aflição. Nesta altura tu comigo tens contas ainda abertas. Só te peço que ao castigo diminuas o que eu digo nesta negra confissão. De uma falsa que é sincera, que te espera, mas não espera contar mais com o teu perdão. E um são dois, e é o céu talvez, vem mais um depois. Dois e um são três, do total tirei a lição final. Somar bem somei, mas no amor errei, fiz as contas mal. Do total tirei a lição final. Somar bem somei, mas no amor errei, fiz as contas mal. Em jeito de despedida, estou de volta para lhe dizer até amanhã. Pois é, por hoje vamos embora, mas amanhã às 12 horas estamos de volta aqui ao Canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer mais fados. Guitarras, violas, poetas e fadistas compõem esta meia hora que é feita a pensar em si. Vamos terminar esta nossa emissão com Vinha Dizer Adeus, na voz de Vasco Rafael, e Fado da Sina põe o ponto final na nossa emissão, na voz da nossa queridíssima, estimadíssima Hermínia Silva, que já não está entre nós, mas deixou-nos uma grande força e uma grande alegria nos fados que interpreta. Vamos, então, dizer-lhe adeus, dizemos-lhe até amanhã, relembrando que o nosso e-mail é geral.radioantenaweb@gmail.com e que a qualquer hora pode nos fazer chegar o pedido do seu fado, aquele fado que quer ouvir. Ou então, escreva-nos em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Da minha parte é tudo. Eu sou a Joana e prometo estar aqui para si amanhã às 12 horas. Fique bem e um resto de um ótimo sábado. Até amanhã. Sina das linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais treza na linha do amor que terás de sofrer, desencanto, um leve descor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim diz, a tua sina te diz que até morrer

mas já não posso. Vim a dizer que já não estou contigo, que este amor singular já não é nosso. Vim a dizer adeus, mas já não digo. Vim a dizer adeus, mas já não posso.